5674, Sete com o número 2 para a decolada 1-0. Qual o pátio? Pátio 13, ingressa na Alfa, primeira esquerda, Kilo, pátio 13. Matou. Bem, chegou na 94 livre, ponto 1-0. Prossiga. Tio 402 a bordo, qual é a localidade? Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, torre 10895. Obrigado, senhora. E mantém cabeceira. Quantas milhas, você sabe dizer? 010, tempo 090 graus, 139, tem condições de reportar a 3 milhas da 17? Afirmo. Após 3 milhas da 17, qual confirma para o estacionamento? Pagada, vai, é. Ciente, reporte as 3 milhas da 17, o Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. Frequência livre, Marinha. Gente, no aguardo para decolagem. Estou no 941, no solo 45, livre direito, chame Paulo em 1-2, ano decimal 9. Direita, solo 219, igual na 941. Solo Salvador, boa tarde, igual na 941, de prenda pista. Voo no 941, no táxi via Alfa e reporte para ingresso da Sua Juliette. Boa tarde. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, igual no 941. Inicialmente voa Alefa, chama Recife 1288, alternada no 33.3 e coordena diretamente com o mesmo. 288, 133.3, no meu trabalho. B6741, alinha e mantém cabeceiro no zero. Alinha e mantém no zero, é B6741. Patango Romeu Golf Vito, decolado aos 47, chame controle 120, decimal 8, uma boa viagem. 208, Romeu Golf. Sinal de 3 milhas, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, tráfego avistado, livre pouso 17, o vento 100 graus, 20 nós. Delta. Jogou com Vitor, prossiga. Decolou da 10, tá na sua escuta. Com Mike Oshka, prossiga. 0270, senhor. Oshka, aguarde, espera decolar, tem o aeronave para pouso na 1-7. Pronto, oi. Ok, é o meu golzinho. Está com Mike Oshka, confirma então, senhor. Está autorizado 090. Da nossa, da presente, direto com ele. Direto Conde, ascensão 090, Romeu Golf Victor. Na 107. Vector Juliette, gol no 941. Juliette, portão 612, gol no 941. 612, gol no 941. Sobe 6741, no vento 090 graus, 219, livre decolagem, 910. Iniciando a 10, show Edson, 7. O Echo Mike Oscar TGL será aqui em Salvador? Gente, a Costa do Sol é para Litoral Norte. Do sobrevoo? Vitor Kilo Delta no Sol aos 49, reporte pista livre. Com Mike Oscar, o ajuste 1-0. 1-0, decolar da cabeceira ou da presente? Fiz 2 nada ingresso na cabeceira 1-7 e decolagem da cabeceira. O vento 1-0 graus, 1-5 nós. Firmando nível 300, Vitória? Afirmo, 300. Autorizado, Vitória, o nível 300 via Upruisk 50. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Elveda após direto Eudes. O controle é 120 decimal 8. Aciona 5117, o azul 4089. Pode só confirmar, é da Elveda após? Após Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Sim, autorizado 300 via Upruisk. Zero, decola com curva à direita, curva da Elveda, depois segue direto em Fildes, controle 1208, com o transponder 5117, azul 4089. 1-0. É, o papai vou ouvir essa pausa 1-0 mesmo, 1-1-7. Como é que é, Oscar, 510, litoral, confirma o chamado de pouso? Tem mais 3 minutos. Sim, estou certa, 1451, pouso 1454. É, para estar no final no 7, obrigado. Papagão, você está com tempo para estacionamento? Vai para o hangar da Ebita, parte 5. Sim, é isso, é Papagão. O Quebec Serra mantém a Papá, temos aeronaves para pouso 1-7, com destino ao 4-5. É como é que é, Oscar? Frequência livre, até regresso. Quase para o final no 7, baixou e travou, é Papagô. É Papagô, o tráfego avistado, livre pouso na 1-7, o vento 070 graus de noite, nós. Pouso autorizado, obrigado. Controle é o Yankee Delta Charlie. Siga. Ok, está no retorno. 1.500 pés na prova da rotatória, na parte de transferência. Ok, vai para 500 pés, ok? 500, autorizado, ajuste 1010, reporta na rotatória. Tá, vem. Confirme? Prossiga, Marinha. Tente, o Marinha. Só pagou se vai liberar na Quebec, tá? Temos aeronaves para ingressar na 17 na Papá. Pior é o Papa Golf? Gente, no solo 54. Agora autorização para ingressar na Papá e no hotel 45. Pelo Quebec Serra, autorizado em 317, reporte alinhado, pronto. Autorizado, backtrack, só mantenha na Quebec aguardando autorização para cruzar a pista e ingressar na Papá para parte de segundo. Go ahead. Papá Golf autorizado, cruzamento 97, Papá, ao chassar na sequência livre. Papá Romeo Charlie Bravo Delta, mantém o flight level 085. Charlie Bravo Delta, confirme, it's made for landing. One five three five. No Quebec Serra, vento 1,00 graus, 1,5 nós, livre decolagem da 1,7. Solo Salvador é o 6140 da Ocean Air. Ocean Air 6140, prossiga. O senhor teria recebido a nossa autorização? Qual o horário do plano? Na verdade, parece que teve um problema com o nosso plano, mas acabei de falar com a companhia que já está tudo enviado, tudo certinho, só depende do processamento. Se a gente não teria o horário, porque ainda não recebi aqui no sistema, não. Eu vou checar com ele. Ciente. Que Delta Charlie? Prossiga. Sim, visual com 97? Afirma. Sim, chame torre, 118.95. Tá, aliviado. Delta Charlie na escuta da torre. Torre, Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa. Bom dia. Yankee Delta Charlie, bom dia. Com a aproximação, reposta na curta final da 17, o vento 080 graus, 15 nós, ruas de China 010. Charlie. Guardadeiro. Confirme para a torre? Controle, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, chame controle 208. Sente, cheque o transponder não recebo, mantendo referências visuais no 1510 e reporte ingressando a Veracruz. Transponder, são 4. responda para ele, né? 72 na posição 4. O treinamento correto, chama pronto, puxa acionamento web 6721. Fala, 6721. Fala da barra. Fala da barra. Salvador, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, vento 100 graus, 19 nós livre, pouso 17. Ah, legal. Lima, Lima, Fox, confirme. Pá, pá, pá, pá, Lima, Lima, Fox. Corre aí, Yankee Delta Charlie. Prossegui, Yankee Delta Charlie. Eu vou fazer um sobrevoo ali na construção da nova torre ali, entendeu? E depois retorno pro Pátio 5 com a possibilidade. Afirmo, não tem nenhum tato com informar. Reporte para o Rigre. Charlie. Negativo. No Quebec, Serra, confirma estimado de pouso. Gente, no 535. Mantenha a Paripe, reposta ingressando no corredor Interlagos. Tem matrícula? Eu posso assinar papá, Vitor Kilo Delta. Salvador. Tomou 6140, senhor? Afirmo, acabei de entrar em contato com a sala S, só para deixar ciente aí que o pessoal da Oxana ainda não entrou em contato com o pessoal da sala S aqui do DTC Anuber. Ah, tá, muito obrigado. Eu também tô resolvendo junto à empresa aqui. Um momentinho, sabe? Muito obrigado. Tiago Delta Charlie, sentido regresso pro Pátio 5. Ah, firmo. Frente a uma aeronave que tá taxiando pra papá. Autorizado. Ok, deu visão com a aeronave. Foi autorizado o cruzamento da 17. Quebec, Mike, Lima, na Lima chamará o solo e indo 2 anos nesse mal 9. Temos um aeronave, temos um helicóptero sobrevivendo no setor, com intenção de 4 e 5, está visual com o seu. Ah, dá um abração aí, obrigado a você. O papá Romeu Lima, prossiga. Regressa. Tem o plano pronto, cópia? Autorizado Galeão, nível 380, via Apesolo 10. SMAP, após SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena e prossegue conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. Controle 120, décima 8, aciona 5142. Autorizando o Galeão, nível 380, aeroporto, aeroporto, aeroporto, aeroporto, aeroporto, aeroporto, aeroporto, aeroporto, aeroporto, aeroporto, desceu da El, Medan, após ir da voa Fiji, foi conforme. O código controle de saída 1208, 542 da código transforma, ele colocou na zero com o direito 239 na proa de Max. Depois, Lúcio e Bapa na conforme, 239. Correto, portal 01 no chama pronto, tá 3193. Vitor, Kilo Delta, autorizado, direto até o Pat 3 via Pat 1. Paulo Salvador, boa tarde, o gol no 806, posição 612, gente, informação Oscar para a cópia. No 806, pronto, cópia. Afirma. Autorizado, Aracaju, nível 230. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo, direto a Aracaju. O controle opera em 1-2-0, décima 8, aciona 5-1-3-7. Autorizado, Aracaju, nível 230, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, após Aracaju. Controle 208 e o transponder 5137, gol no 806. Correto, portão é o 06, chama pronto, gol no 806. Afirma, gente. Seguida estacionamento azul 408969. Tá livre, chama táxi, azul 4089. Salve na foto. Prossiga, Kilo Quebec Serra. Papa Papa Charlie India Tango, boa tarde, Salvador para Serra Bravo Charlie Yankee, nível 400. Tem um plano aqui já vencido, para as 14 horas, apresentou alguma DLA, confirma. Papa Tango, Kilo Quebec Serra, livre ascensão a 02. Salvador, Lima, Lima, Fox, rotatória. Só um minuto, o Charlie ainda está. Vitor, serviço radar terminado, 70 milhas, nordeste do VOS, Salvador. Chame Aracaju na frequência 120.3. Salvador, acordeão, passaria do 2230, com sério, legal, descido, centro da Oscar. Passaria do 2230, chegada a mão, desça para nível de voo 060. 060. India Tango autorizado, Salvador para Serra Bravo, Charlie Yankee, nível 400, via rota Amper Zulu 17, Formosa, Amper Whiskey 10, após conforme a roda do plano de voo. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Amper Zulu 17. O controle 120, décima 8, aciona 5565. Voo 070. Salvador, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox, prossiga. Já em condições visuais na rotatória. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Informa o tráfego na sua posição de 3 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés. É a Marinha 5053. Vem, Matheus, gente. Controle, papai Romeu Lima, na vertical do farol de Capuã. Romeu Lima, chame torre na frequência 118.95. 1895, grato, Lima. Prossiga. Está no regresso de Lorenzo para Salvador, com a meia dúzia 0160 acionado. Tira o corredor. Confirme o código, transfer. 0160. Gente, mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, reporte através de Paripa. Ajuste no 009. Passaremos Paripa. Cruzar o campo. Sente fazendo aproximação, aguarde autorização para cruzamento. Tá marcando espera aqui no farol de Itapuã, aguarde autorização, o Papa Romeu Lima. Não, o Papa Romeu Lima autorizado. É, liberar o litoral, reportar para cruzamento da 1028. Vai liberar o litoral e vai reportar para cruzar a 1028, o Papa Romeu Lima. Sente, reporte no sul da torre. O Tripo Papa Romeu Lima para cruzamento da 1028. Sente, vai reportar no sul da torre, Lima. Táxi, você errou, Fox. Para o táxi azul 4089, táxi 68 a bordo, 3015, altera na galera. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1118-95. O ajuste 1009, tem um bom voo, azul 4089. Autorizado táxi via Pátio 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 1895-1009, 4089. Passarela 2230, confirme velocidade indicada. 2465. Gente, reduza para 2109, passarela 2230. 2109, com no 600, desça para nível de voo 050. Papá Romeu Lima tem condições de cruzar sobre o pátio 3 sem interferir com as aeronaves que estão no pátio? Afirmativo, senhora. Está autorizado o cruzamento e mantendo escuta. Autorizado o cruzamento sobre o pátio 3, mantendo sua escuta, o Papá Romeu Lima. 3193. Você poderia confirmar a rota que você passou para a rota da El Lima, conseguindo o bridge, esse luto de balanço, só para... Afirmo, a subida será Dael, após Dael Leda, após Leda, direto Bridge. Em Bridge, intercepta up Zulu 10, prossegue até Smap, após Smap, voa direto Lúvito, após Lúvito, direto Barbacena, e após Barbacena, conforme a roda do plano de voo. Que grato, o Tantrei. Mantenha os corredores em condições visuais. Afirmativo, parado através de parede. Zulu 2, passação à frequência livre. Papá Romeu Lima, está livrando a 1028. Voo na 697, livre pouso na 10, vento 090 graus, 189. Teve boas, aficionando zero, voo no 697. Tripo Papa Romeu Lima, mantém corredor, aguarde transferência para controle. Guarda forte, aguardando transferência, o Papa Romeu Lima. Solo Salvador, muito boa tarde, Tripe 5447, ciente da Oscar, no Parte 3, autorização, barreira? 053, próximo da rotatória. Tem mais tempo, ainda não tem o traje para vista, está aberto, 8 tesouros. Colagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, Cogbo, após direto barreira. A frequência do controle 1020.8. Aciona o transponder 5155, o trip 5447. Cliente autorizado barreira, nível 200, decola da 10 com a primeira curva à esquerda do perfil da Momo.